número 3, desça, para o mesmo de voo. Seja, desça para 3 e 10. A telefone 0018 está cancelada a restrição do nível na posição etapa. Pastor 03, alteração para sinal do procedimento ILS. Pistão 0, curva direita, curva 035, limite o localizador. Passe antes de vendo pelo nome táxi, se chame na papá para ingresso. Pode para ingresso, senhor Tuliano. Passe a última grau para utilizar o ingresso, pista 17, reporte aliando com sua cabeça. Alfa Fácil, aqui no Delta, autorizado a decolagem 17, vento 150 graus e 0 mar. Projeto decolado aos 27, chame o controle 1208, bom voo. 1208, bom dia, obrigado. 340, acertar o curso do localizador, com você direita, rua 065, está autorizado a sinal de procedimento de aliança com seu pistão, a 0, reporta estabilizada. Direita 065, autorizado a aliança com seu, reporta estabilizada, parceiro. Estabilizando o localizador. Pelo 3, chama o torre 118, decimal, 95. Matou 18, cansado, 5, perdão. Boa noite, eu peço 03 na final de LSX-Way. Pastor, 03, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Prossegue na aproximação, aguarde a autorização. Pastor, 03. Está autorizado a final do procedimento LSX, puxando 0, desce para 2 no 10, no 0, no 0, no 8, reporte estabilizado. Cancelado, restrição de nível na posição exata. Papo, papo, temos aqui no Delta, chama agora o centro, Recife. 128, decimal 35, caso negativo 123, decimal 8. Thank you. 3002, seu motor 18, decimal 951. Mais uma vez. Avistado, pouso autorizado, pistona 0, vento no 40 graus, 2 nós. Pouso autorizado, TAM 3662. Roger, mesmo pro visto, isso não é 6559. Só tenho data livre de seleção para o táxi. Na 6259, inclui a Atlanta 10-8. São 3626. Hoje, são 3662. No solo 4000, virou VF, eu uso no último ano. 329, são 3662. Para uma turbulência leve, quase moderada no final. Ah, ok, obrigado pela informação. 6359, clear take off for runway 10. Wind is 150 degrees, wind to left. China 6259, airborne is for weak, contact now 1-2-3-4. Boa noite, Gol 2043, monta de espera da 1-0. Gol 2043, 3 ADN de Colar, 1-50 graus, 1-09. Monta de espera de Colar, Capiteira 1-0, Gol 2043. Fátima. Standby. Standby. Controle 120 decimal 8. Controle 120 decimal 8, voo 2043, voa. Controle Salvador, balance voo 2043, passa 1800. Voo 2043, contato na terminal de colagem, sua via saída Salvo 1, transição ótima, para o meu voo 390. Subida Salvo 1, transição ótima, subida 360, quando possível ir direto, ótima, com Leda. Autorizar direto Leda, voo 2043. Direto Leda, voo 2043, graças. Atenção para autorização para ingresso, ajuste no 018. Contacte-se a destino ali em pronto, a terceira no chão, 102. Bom, mas certo, tem cuidado, decolagem interior, pista 17, vento no 40 graus e não vieram mais. Bom, mas certo, temos essa decolada 59, chama o controle, 120, direção 8. Passando 208, 108, boa, certo, até. Controle de carregador, boa noite, só para reduzir o teste de beta, direção de todos. Até o momento, a reação do Delta, boa noite, contato radar, chega para o nível de voo 30, inicialmente via a saída do Cajamo. Serra tem mudado a correção, foi direto para a posição Conde, tem condições? É, vira direto, serve, serve, serve, serve. Chame Centro Recife, frequência 12835, alterna 123.8. 12835, alterna 238, voo 20431. Boa. Salvador, boa noite, tá 3424, posso parar no zero, pronto. Tá 3484, Jardim Circular, 1-0, vento no 40 graus, 09. Livre em área, já falaram no zero, tá 3484. Serra tem de volta, confirme o procedimento que vai realizar em Aracaju, por gentileza. Solicita COR, acionista Telegram. Aracaju está questionando se tem condições de realizar o procedimento da ginásio para que aquele controle possa autorizar uma prova à frente. Infelizmente, nós abrimos a ginásio, nós não estamos habilitados, por isso, mas se eles fizerem, nós vamos pegar para a ginásio, isso também se prevê. Gente. Então, 3484, decolador 10, chame o controle no 20 do Sul. Ono 208, uma boa noite, tá 3484. Controle, Salvador, boa noite, tá 3484. Tá 3484, contato radar, se você está no nível de voo 340, e você do São Bruno. 340, São Bruno. A possibilidade de voar alguma posição mais à frente, senhores? Boa noite, tá 3484. Está presente, Leda, grato, tá 3484. Papa Romeu, Serra Tango Delta, voe direto em Jogues. Direto. 0-0-3 no hotel. A dúvida, 0-0 táxi sua pista, estacionário pronto, pastor 0-3. Confirma, pode ingressar da traque? Táxi de pista, reporte NL pronto. Cabeceira 1-0. Táxi de pista, estacionário pronto, 9-4. Iniciado esquita, frequência no 2-0, decimal 3. Olá. Quatro, oito, quatro, chame o centro do edifício, frequência do 2-35. 2-8-3-5, 3-4-8-4, boa noite. Boa noite.